Texas, may we start with? Horizon 238 Tower. Horizon 238 Tower. America 238 Tower. Go ahead. America 238, the radar contact moment depart climb flight level 360. Flight level 360, America 228, thank you. Azul 4207, bom dia, chegada bom, sequência para língua de voo 050, ajuste no 095. No 094, livre da restrição ITAP, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorização de procedimento ILS X-Ray, após sobre. Ainda cola opção na 0, vento 2 e na 0 graus, 049. Mika 238, has Santa 126, this is Maui Wake Fox. Confirm 12685, America 23. Roger. Ah, o meu Mike Yankee Oscar, confirme. Controle 119, decimal 8. 98, boa. 0095. Ciente de desvios, azul 4207. Do 4207, após desvio, vou direto pelo. De boa, trip 5595. Trip 5595, contato radar, submantenha 200, saída da EL. 200, saída da EL, 5595. Por gentileza. Aí, reporta na lógica para ingresso, como é que é isso dentro? Estabilizado, Gol 1-094. Gol 1-094, complete final do procedimento, chame torre, 1-8, decimal 9. 295, obrigado. Sena 6140, bom dia, mantenha o ponto de espera para o Sena 0. Mantenha o ponto de espera, ok, é o ponto de espera. Autorizado para o procedimento em LF6, após o piso. Torre Salvador, Gol 1094, passou externo, baixou a travada da distância. Sente, Gol 1094, livre pouso, pista 1-0, vento 1-80 graus, 10 nós. Fique cuidado, o tráfego já passou externo, mantenha a posição e aguarda. Então, 4-0, visual com tráfego final na 0. Afirmo, visual. Ok, após o pouso do bonde autorizado alinhar e manter, piscina 0. Após o pouso, nada para se manter. Piscina 0, 63, 64. Cuidado, tentando a possível estela de turbulência do Boeing, livre decolagem, pitona 7, ventona 70 graus, 099. Uma 094 no solo 48, libera a direita e estima solo em 121 no décima 1. É 1140, decolagem autorizado, vento 1,60 graus, 10 nós. 0 pronto, bom dia, 42, bom dia. Direto, ponto seguro, 595. 5595, aguarde coordenação, concentro. Pode. Azul 4207, desça para 2 mil pés, permaneça o ajuste, reposto a prisão. Controle papapapa Mike Echo Delta, atingindo 1000 pés, corredor axé. Papapapa Mike Echo Delta, mantém as condições visuais, corredor axé, 1000 pés. Reforço farol da barra. Conta ali no farol da barra, Mike Echo Delta. Papapá Romeu Mike Antioca, livre da restrição e TAP, desça para 3000 pés. Permanece o ajuste no 0 no 5. 15, livre da restrição em SAP, vive, o papo de 1140, decolado é o 50, controle 1998. 19-8, 1-4-0. Contarei 2-0, Vinas, Salvador, Sané 6140. Sané 6140, contato radar na decolagem, submantenha 250, sai da PUCA. Confirmando o nível, 650, 250? 250, afirmativo. Afirmativo, 250, sai da PUCA. Azul 4207, confirma, está fazendo algum desvio? Papá Romeu Mike Yankee Oscar, número 2, na aproximação, redução para 2009. 2009, Mike Yankee Oscar, Romeu Mike Yankee Oscar. C5 5595, chame Centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 95. 25, 133, 95, por exemplo. Mais 48, sua transformação para a agrícola frente, mais perfil de saída, mantém a posição por mais 3 minutinhos. Romeu Mike, Antioquia, redução para 1709. 170. Controle, o Sam Mike, Antioquia, poderia confirmar o equipamento em frente? Papá Romeu Mike, Yankee Oscar, tráfego que o precede, 9 milhas, mantém 1970 de ground, speed, Embraer 190. Azul 4207, estabilizando o LSX rate. Azul 4207, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. Torre 118, azul 4207. Arrumeu Mike, Antioquia, desça para 2000 pés, permanece o ajuste, 90 no 5, autorizado final do procedimento e LSX-Way, reporte estabilizado. 15, 2000, vai ficar estabilizado. Papá, Arrumeu Mike, Antioquia. Torre Salvador, bom dia, azul 4207, passou, está em baixa travada. Azul 4207, continua a aproximação e falamos com o trem checado. Está baixa travada, o azul 4207. Gente, livre pouso, pistão na 0, vento 170 graus, 10 anos. Livre pouso na 10, azul 4207. Roma 648, decolou 55, controle 199, décima 8. 198, obrigado. Bom dia, Roma 648. Roma 648, bom dia. Contato a dona decolar e subir mantenha. 370, saída PUCA. PUCA 370. Finalizado. Tá, Papa Romeu, Mike, Yankee Oscar. Papa Romeu, Mike, Yankee Oscar, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 18.900. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike, Yankee Oscar, estabilidade e ereção no zero. Bom dia, Papa Romeu, Mike, Yankee Oscar, continua a aproximação, informe com o trem checado. Tá bastante travado. Gente, continua aguardando a pista livre. Mike e Yankee Oscar. Aguardando a pista livre. Controle, Oceaneia 6140. Oceaneia 6140, chame Centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. que horas que ele faz o pouso com, prossegue para qual pátio? Normal, é o TAM, originalmente, TAM 3198. Ok. 5. Ah, segunda. 1, 2, 3, 4. Muito obrigado, bom trabalho. Grata, bom voo. Goro 648, solicita curvar esquerda para 040, evitar uma formação por 30 milhas. Tente livre de desvio, ou 1648. Livre. 07, consola 57, libera a direita e chame só, linha no 21, na décima 1. Quilômetro, livre pouso, pistão na zero, vento 160 graus, 099. Livre pouso na zero, papo, meu Mike, aqui, ó. Uma meia 30 após o tráfego na curta, 30, alinhar e manter, pistão na zero. Aracaju, gol no 648. Aguarde coordenação com vocês, gol no 648. Papá Mike, Eco Delta, serviço radar terminado, frequência livre para coordenação. Tianque Oisca, no solo 59, libera direita, solo 1211. 211. Autorizar direto a Aracaju. Aracaju, 48, obrigado. Gol 1630, vento 170 graus, 099, decolagem autorizada, pistão na zero. Gol 1648, suba restrito, no nível de voo 350, chama centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2625, 2545, restrito ao 350, obrigado, bom trabalho. Obrigado, igualmente, bom voo. Five, two, two, one, clear the line up and rate, runway 10. Uma 630, decolada 01, controle 119, decimal 8. 19-8, 6-3-0. Controle, bom dia, Gol 630, passam 1.600 pés. Gol no 630, contato radar, sub, mantenha 370, sai da PUCA. 370, PUCA, Gol 630. Pião no 630, mantenha posto de espera, pistão a zero. Mantenha no 630. Five 221 clear takeoff runway 10, wind is 180 degrees, 09 knots. Lima 21 ali mantém, sistema zero. No 62, bom dia, chega da mar e desça para nível de voo 050. Ajuste no 095. Time 221, airborne at 04, contact now Salvador, frequency 119.8. 119.8, so on. Prossiga, gol no 162. Autorizado ETAP, gol no 162. ETAP, gol 162. Salvador departing, good morning, 355221. 355221, radar contact. Abro the path com flight level 200. Up to flight level 200, 5221. Dois anos, decolagem 30, pistão 0, vento 1, 80 graus, 10 mais. Iniciando 10, gol no meio, 2. Depois o relógio do Boeing ali mantém. Whisky, Charlie Mike. Decolou, Francisco. 08, controle 119.8, com o número 61. 19. Gol 621, decolou, você escuta. Tentando um pequeno desvio aqui na decolagem. Colo 621, ciente, contato a data, saída da EL, submantenha 360. Após desvio, vou direto da EL. Após desvio, voa da EL, pode voar monte para o gol 621? Aguarde coordenação com o centro, gol 1621. Aguardando, gol 1621. Gol 1630, chame centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Amador 35221, request. Go ahead. Request flight Elefa on heading 310 due to weather. Fly direct Elefa, stand by for flight level 310. Negative. Okay. Fly Elefa, I request flight level 200, 35221. Climb flight level 200, fly direct Elefa, 35221. Direct Elefa, 5221. Gol no 864, bom dia, chegada a mar e desça para nível de voo 050, ajuste no 095. Atualizado TAP, gol 1864. Tango Whisky Charlie Mike, decolado aos 10, chame agora o controle em 119.8, bom voo. 19.8, uma boa. Siga, Serra Brava, vai escutar. Whisky Charlie Mike? Toma aqui, Whisky Charlie Mike decolado, tá na coral. Solicita de imediato, desvio pela direita, tem que evitar formações. Papatango Whisky Charlie Mike, ciente, autorizado desvio, acione o código transponder 5063. Acionado, 5063. Não recebo modo Alpha nem Charlie. Papatango Whisky Charlie Mike. A gente vai ser realizado o cheque e acionado mesmo e em teoria está confirmado por gente dos dois modos. Agora sim, Papatango Whisky Charlie Mike, contato radar, saída coral, autorizado desvio, submantenha 120. Ok, mantém 120, Whisky Charlie Mike. Gol no 162, autorizado 2000 pés, ajuste no 095, reporte estabilizado. Chamar estabilizado, X-ray da 10, gol 1162. Salvador, gol no 621, 10 milhas para Dael. Tá, pode Dael, pode voar, Mótiva? Ainda negativa, após Dael, Lisa. Gol no 621. 621. Qual o Zona 1, mantém a minha escuta e agora a transferência do controle. Sente, leva uma escuta, aguardando a transferência, pavo. 3 km, mas se escuta. Tem que detenimento, reporte em digitais, 3 km. 2-1, autorizado direto, Bridge. Bridge, obrigado, no meio da zona. Breve transfere o controle agora, 119.8, vamos voltar, regresso. 119.8, muito. Autorizado Duna, gol no 864. Controle Salvador, Papa Romeu, Papa Serra Bravo. Papa Romeu, Papa Serra Bravo, prossiga. Decolado da mata, Serita, comprou a norma. Tá fazendo 500 pés, subterrâneo. Papá Serra Bravo, ciente, mantém as condições visuais, 500 pés, ajuste no 0 no 5. Reporte 20 milhas afastado de Salvador. Está ciente da área de Camaçari? Afirma sim, senhorita. Vai informar 20 milhas afastado de Salvador, ao norte. Papá Serra Bravo. Papá Romeu, Papá Serra Bravo, confirme destino? Grupo de Zulu, Pojuca, para o Papá Serra Bravo. Pojuca, sim, de graça. Gol no 864, tem condições de voar direto do Duna? Trip 5221, request. Trip 5221, Recife Center, 126 decimal 0, if unable, 128 decimal 8. 160128, thank you. No 621, no chão centro Recife, no 25, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Gol no 162, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Vamos voltar. Valeu. Controle Salvador. Zero, Papa Tango Whiskey Charlie Mike, solicita se possível disponível em nível 1 centena. Papa Tango Whiskey Charlie Mike, sim, submantenha 1-0-0. Subindo para 1-0-0, Charlie Mike. Bono 864, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, pode ser avisado. Motor externo estabilizado, gear down, trem baixou e travou, levou 1162. Chegou 1162, Liver Close, pressão 1-0, vento 1-70 graus, 1-0-0, obrigado. Canaã 6255, bom dia. Chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 0 no 5. O Canaã 6255, a chegada é Mari, Itap, Tuna. Autorizado Itap. Oscar Alfa, prossiga. Direita, salvo 21, décima 1. 21. Alfa, mantém escuro. Meu Papá Serra Bravo, serviço radar terminado, 20 milhas, nordeste do VOE Salvador, mantenha-se em condições visuais, frequência livre para coordenação. Mosca Alfa, prossiga. Confirme, de Veracruz para Governador Valadares. Alfa, confirme alternativa, última procedência, tempo estimado de voo. Confirme o código ANAC, Zulu, Oscar Alfa. Confirme, 116432. Graças. Fabrizado, Campo Avisco, 846. 1864, complete final do procedimento, chame torre, 118.95. 2.95. O Oscar Alfa, submantenha, 105 em condições visuais. Ajuste em Salvador, 1095. Confirma o Tadeu, que é o nome lógico. Ok, reporta na papata, era ingresso. Gol 6864, gol, passo de espera. Gol 9864, 73, livre pouso, titão 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-4-9. 47, checado, 1-6-4. Autorizado ingresso, a porta alinhada e pronto, cabeceira no set. Confirma o controle? Autorizado, Duno, chanel 6255. Passo, Duno. Desça para 3 mil pés, o chanel 6255. 3 mil pés, direto do ano, Apatão Zulu, Oscar Alfa, acione código transponder 5100. Barra Romeu, Zulu, Oscar Alfa. Papá Romeu Zulu Oscar Alfa, chame Centro Recife, 128.8, alterna 126.0. .64, no solo 26, libera direita, solo 121.1. Libera direita, frequência? 1211. aeronáutica, decolagem autorizada, pistão na 7, o vento 150 graus e uma 3 mais. Acho que decolou 828, controle 119, decimal 8. 119, 8, Oscar. Controle Salvador, Dino Patango, Kilo Romeu Oscar. Patango, Kilo Romeu Oscar, mantenha as condições visuais, corredor Axé, no meu pé. Reporte 20 milhas, afastado Salvador. Sané 6255, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, autorizado final do procedimento e eletro que foi reposto estabilizado. Antônio, é reposto estabilizado, Sané 6255. Chegou na 094, a linda cola, pistão na 0, vento 160 graus, 109. Seu radar terminado, 55 milhas, sudoeste do BOE de Salvador, mantém o nível de voo no 00, chame Lelos, 120, decimal 1. Boa tarde, bom voo. Papatango Juliette, Papá Romeu. Água. Papatango Juliette, Papá Romeu, contato radar, 62 milhas, sudoeste do VOE Salvador. Mantenha-se condições visuais, ingresse no corredor, nos corredores visuais de Salvador, reporte para descida. Ajuste no 0 no 5. Mike Eco Oscar, cliente, mantém os controles visuais no meu pé, ajuste no 0 no 5. Esteja atento a tráfego 12 horas, 1 no 1 milhas, o Moete, mantendo 1 no meu pé no corredor Axé, Bravo Eco 55. Realizador, Xané 6255. Xané 6255, complete final do procedimento ILS Actuation, Missouri, 1111.95. 1895, confiança. 118.95, correção. 118.95. 094-232, controle 119.8. 098, Google. 094, obrigado. Salvador, Oxalé 6255. 7 milhas, rumo nordeste, mantendo 1 no meu pé. Eco Charlie 3. Controle Gol 1094. 1094, contato radar na decolagem, sub mantenha 370, saída bomba. Ok, excelência, devido ao congestionamento norte aí de Salvador, está com congestionado devido à formação meteorológica, eu solicito manter a proa norte. Por quantas milhas irá manter a proa norte? Aproximadamente aí umas 30 milhas, excelência. Sente livre de si, aguarde coordenação com o centro para proar um próximo. Afirmativo, aguarde proa de frota. Papá Romeu, desça para 9.500 pés. Ajuste no 095. Gol no 094, após desvio, autoridade direta, o frote. Ok, após desvio, o frote, gol 094. Cacará 08, chegada Mari, desça para nível de voo